Olha o vento. O mundo morreu, foi o que me disseram. Não pude acreditar, já que ainda estamos de pé. Disseram-me que era o fim, que a cura é a morte, e não somos quem queremos ser. O mundo acabou? Não. E não somos nós que não queremos ser. Somos quem somos e isso que importa. Não me taxe de nada, não há nada de concreto, e o que nos move e faz vivermos é abstrato. Deixei o mundo me ver e ele nem ligou. Graças a Deus. Obrigado.